pensamentos. Confesso, posso ver o seu lindo sorriso. Te ter me faz viver. Sentimento vira alma e coração. Estando perto de você, deliro de satisfação. A menina, em você eu me completo. Meu amor é tão grande, é tão puro, é repleto. Eu preciso de você, do teu olhar. Te necessito muito mais que o próprio ar. Tudo sem você é nada, nada. Tudo sem você é nada, nada. Agora de verdade no amor eu acredito. A febre do desejo explode sem domínio. Tudo que eu quero é ser feliz ao teu lado. Para todo sempre quero ter o seu abraço. Viajar no teu sorriso. Rainha dos meus sonhos, sem você não vivo. Amo minha vida, pois minha vida é você. Um mundo colorido tenho pra lhe oferecer. Peguem minha mão e vamos viajar. Rumo ao apogeu, para sempre eu vou te amar. Eu para sempre vou te amar. Meu amor é tão grande, é tão puro, é repleto. Eu preciso de você, do teu olhar. Te necessito muito mais que o próprio ar. Tudo sem você é nada, nada. Tudo sem você é nada, nada. Agora de verdade no amor eu acredito. A febre do desejo explode sem domínio. Tudo que eu quero é ser feliz ao teu lado. Para todo sempre quero ter o seu abraço. Viajar no teu sorriso. Rainha dos meus sonhos, sem você não vivo. Amo minha vida, pois minha vida é você. Um mundo colorido tenho pra lhe oferecer. Peguem minha mão e vamos viajar. Rumo ao apogeu, para sempre vou te amar. Eu para sempre vou te amar. Amar.